Hoje nós vamos estar ministrando sobre um elemento muito interessante, que é sobre esse movimento de glocalização. Você pode falar comigo, perspectiva glocal? O que eu gostaria que os irmãos estivessem analisando, nesta manhã nós vamos tratando três momentos aqui juntos. Primeiro momento, nós vamos ver esse conceito do glocal. Daí então nós vamos ver na Bíblia um exemplo de uma igreja que viveu esse momento na história e que foi usada tremendamente para a expansão do reino de Deus e o fortalecimento da sua igreja local e global. E daí então nós vamos estar transicionando para um momento de uma dinâmica onde nós vamos estar observando aquilo que nós já temos aqui como igreja, a qual nós podemos explorar a possibilidade de nós termos esse braço global aqui na igreja onde nós estamos, amém, amados? Então vamos orar especificamente para esse momento, para que o Espírito realmente abra o nosso coração e nos faça parte desse movimento que está acontecendo ao redor do mundo. Pai, no nome de Jesus, nós temos um único objetivo de ver o Teu nome sendo glorificado, Teu nome sendo revelado, Senhor, o Teu nome sendo expandido ao redor da terra, entre as nações, Pai. Senhor, eis-me-nos aqui, Senhor, que o Teu Espírito imparta em nosso coração o desejo, o compromisso, o envolvimento, a capacidade para vivermos esse movimento glocal aqui em nossa congregação, no meio dos nossos irmãos e dessas nações que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Amados, glocal nós podemos ver que ela é nada mais do que a aglutinação de duas palavras, a palavra global com o glocal. Ele pode ser visto como uma convergência da realidade global dentro do contexto local. Eu creio que no seu trabalho, no seu estudo, no nosso dia a dia, nós já estamos expostos à globalização. Foi um movimento de empresas, principalmente do mundo ocidental, explorando possibilidades de venda, de expansão de mercado, atingindo os países em desenvolvimento, levando produtos e serviços que até então não existia. Isso começou na década de 90. Se você lembrar um pouquinho aí no seu dia a dia, você vai ver que a partir da década de 90 começamos a ter acesso a mais produtos internacionais, a mercadorias internacionais, serviços de restaurantes e toda essa forma, que a grande avenida desse desejo que os olhos viram e que foi usado no mercado da mídia, da venda e compra, foi através principalmente da televisão. A partir da década de 90, a televisão a mídia se desenvolveu, a internet começou a chegar, e então nós tivemos acesso à informação, a propagandas, a produtos que até então nós não tínhamos acesso, que apenas a classe alta tinha. Principalmente a partir de 2000, nós vimos isso explodindo dentro da realidade social, amém? Qual que foi o teu primeiro produto internacional? Talvez o teu primeiro McDonald's, você se lembra? Vamos usar o exemplo do McDonald's. Quando que foi a primeira vez que você comeu o McDonald's? Não foi estranho? Não foi um ambiente diferente que você chegou a primeira vez, você comeu, você teve aquele sabor nos seus lábios? Isso aconteceu ao redor do mundo. Né? E uma das coisas que a globalização afetou foi que eles não tinham nenhuma sensibilidade cultural. Ele simplesmente expandia o seu produto, traduzia algumas palavras e então usava aquele desejo das pessoas viverem um Ocidente numa realidade do mundo. Isso não apenas na área de alimentação, em todas as áreas houve esse boom econômico que nós chamamos de globalização. Então, dentro dessa globalização, hoje, após quase passados 30 anos, essa globalização ela começou a ser reajustada novamente. O que é exatamente a glocalização? Se você for, mesmo aqui no Brasil, usando novamente o exemplo do McDonald's, você vai ver produtos que ele já não vem no pacotinho americano ou ocidental. Ele já está contextualizado dentro de um gosto, de uma sensibilidade cultural. Você vê produtos que antigamente, por exemplo, na Ásia, o McDonald's até o final da década de 90, ele era um produto que era exatamente igual ao americano. A partir de então, nós vemos com a nossa convivência ali no Sudeste Asiático, o McDonald's mudando, transicionando para, em vez de o pão do hambúrguer, eles tinham arroz. em vez de um produto assim, sem um tanto quanto picante, com pimenta, ele transicionou para um gosto, e hoje você vai no McDonald's na Ásia, ele tem o seu menu ocidental, e ele tem o seu menu asiático, com todos os sabores e cheiros e gostos que se adaptam. Esse é um exemplo clássico da globalização. O que nós queremos observar nesta manhã é que, dentro da globalização, ele não é apenas um elemento de produtos e serviços. Ele também ele tem um elemento presente, que é a formação de opinião. A globalização, ela não apenas trouxe um tipo diferente de computador, um tipo diferente de telefone, ela afetou a forma das pessoas pensarem, verem o mundo, interpretar o mundo, e baseado nessa interpretação, tomarem decisões e tomarem reações diante da sua realidade natural. E isso é um grande desafio. O que nós vamos estar focalizando nesta manhã é em dois elementos que são os impactos da globalização. Pense agora, dentro da sua realidade. Vamos antes da gente passar por esses dois elementos. Agora, com você, nessa semana, você foi exposto à globalização. Como que você foi exposto à globalização? O que você utilizou nessa semana que uma pessoa lá nos Estados Unidos também provavelmente usou? O que você utilizou nessa semana que lá do outro lado, na Ásia, na África, uma pessoa de talvez classe média também estaria usando? O que você usou hoje? Vamos ver aqui. O que você usou hoje? Essa semana, telefone, não é verdade? Qual outra coisa que você usou? Produtos de limpeza, né? Um produto, você foi talvez no mercado, comprou um produto de limpeza que é lá dos Estados Unidos. Outra coisa? Computador. Computador, exato, um computador, você tem aí um Apple, você tem um Excel, um outro tipo de computador que talvez chegou. O que mais? Produto de beleza, talvez uma roupa, talvez você assistiu um programa de televisão, talvez você usou o Facebook. Quem usou o Facebook essa semana? Isso é um exemplo clássico de elementos que estão sendo utilizados na sociedade hoje, ao redor do mundo. Só que eles não são apenas o produtos e serviços. Eles têm uma força de formação de opinião, de mudança de pensamento, que está impactando a nossa sociedade. Então, nós vamos ver dentro da globalização dois elementos que nós temos que estar alertas, no sentido de como nós podemos saber como trabalhar com esse elemento e como que nós podemos usar isso para o reino de Deus. O primeiro ponto, que é o pensamento moderno, esse pensamento pós-moderno, ele é um pensamento que está afetando, à medida que nós nos expomos a formadores de opinião, à medida que nós utilizamos as redes sociais, à medida que nós convivemos com pessoas que estão totalmente abertas a esse pensamento pós-moderno, esses elementos aqui, eles vão sendo confrontados e nós temos o grande risco de sermos afetados por essa onda de pensamento pós-moderna, que é essa forma de desafio da igreja ao redor do mundo. O primeiro elemento é exatamente, dentro do pensamento pós-moderno, o relativismo. E à medida que nós falamos aqui, é importante nós observarmos como tem sido a minha abertura, o meu filtro, como que eu tenho me posicionado com a verdade do Senhor no meio dessa sociedade que está simplesmente abraçando todos esses elementos. A globalização foi a avenida dessa formação de opinião, dessa nova cosmovisão que está afetando todas as estruturas sociais. Hoje, governos, famílias e tudo mais, eles estão realmente sendo desafiados a isso. O primeiro elemento dentro desse pensamento pós-moderno é o relativismo. A verdade é uma opinião pessoal. A minha verdade, ela está dentro de uma realidade que não afeta a verdade da outra pessoa, se aquela verdade dela não afeta a minha. Então, esse relativismo está presente em nosso dia a dia, e nós precisamos estar exatamente com a verdade da palavra, para que nós possamos nos posicionar com essa verdade, viver essa verdade, e sermos instrumento influenciador nessa sociedade que o relativismo está forte. Um outro elemento forte da globalização é o hedonismo, que é a busca do prazer como propósito da vida. Aí nós vemos diversas formas desse pensamento estar afetando a sociedade que está dentro de uma realidade global. Nós vemos um extremo zelo pela saúde, pela beleza, pela juventude, prevalecendo a juventude. Nós vemos aqui o outro extremo do hedonismo, que é exatamente o abuso do seu corpo através de festas, através de bebidas, de drogas e tudo mais. Esses são elementos aceitados e abraçados dentro do pensamento pós-moderno, dentro dessa realidade global, a qual nós, como cristãos, precisamos nos posicionar e ter uma verdade absoluta e uma resposta às pessoas ao nosso redor. Isso aqui afeta basicamente todos os fundamentos pessoais, familiares e relacionais. O terceiro ponto do pensamento pós-moderno é exatamente a igualdade. Uma falsa democracia a qual todos conseguem viver supostamente em harmonia, mas onde toda opinião deve ter igual respeito. Nós sabemos que essa realidade não é algo prático, é muitas das vezes uma teoria dentro de grupos. Uma vez que um grupo se posiciona confrontando o outro grupo, naturalmente essa igualdade não vai prevalecer. O pluralismo é a tolerância, é o foco central. Nós vemos claramente que há muitas pessoas onde, dentro desse pluralismo, por causa do relativismo, as pessoas têm uma tolerância muito forte. E essa tolerância chega ao ponto não apenas de respeitar as pessoas. Antigamente era da seguinte forma: eu não concordo com o que você diz, mas eu respeito a tua opinião. Hoje, essa forma de pluralismo e tolerância, ela afeta não apenas respeitando a pessoa, mas pelo fato de a minha opinião ser contra a da pessoa, muitas das vezes nós somos afetados e não expressamos a nossa verdade, e a nossa tolerância muitas vezes não é aceita dentro dessa realidade. E uma apologia à anarquia, que é uma liberação do que é proibido. Nós vemos isso na área moral, nós vemos isso na área de negócios. Essa forma global de pensamento, ela está afetando a nossa sociedade, ela é um desafio para a igreja nos nossos dias, e é um tremendo desafio que nós temos como igreja para refletirmos sobre globalização, nós refletirmos sobre como que nós, como igreja local, nos posicionamos diante dessa frente de pensamentos, de formadores de opinião global que quer afetar o nosso dia a dia, quer minar a nossa fé, quer neutralizar o nosso papel como cristãos. Eu sei que é um tema complexo, é um tema que estamos mencionando, mas nós não teremos tempo para uma abordagem. A nossa abordagem sobre a globalização, sobre o nosso papel como igreja local, dentro de uma influência global, vai ser basicamente trabalhando nessa outra frente, dessa outra onda que a globalização tem afetado, que é essa imigração transcontinental. Por causa de questões econômicas, por causa de aberturas geopolíticas, essa integração de continentes via comunicação, via tratados comerciais, nós vemos que o mundo ele perdeu os seus limites. Hoje, uma empresa que está nos Estados Unidos, ela tem o produto vem da África e da América Latina, ele é feito e beneficiado na Ásia e trazido para o mundo todo. Essa abertura econômica e comercial não apenas afetou essa esfera da globalização, mas também levou com que trabalhadores computadores se deslocassem de um local para o outro, e a partir da década de 90, começou uma imigração em massa, tanto de trabalhadores, como de trabalhadores legais, que são executivos, que são dentro do nível executivo e técnico, mas também trabalhadores populares, que são categorizados como subempregos, e trabalhadores ilegais. E a partir agora, principalmente nessa 2010 para frente, nós vemos uma aceleração muito grande de um terceiro grupo de pessoas que estão se deslocando, que são os refugiados. Então nós vemos três grupos de pessoas que estão se deslocando, não apenas do interior para as capitais. Se nós observarmos aqui dentro da nossa realidade de Belo Horizonte, nós vivemos esses impactos principalmente da década de 80, 90, uma migração muito forte das pessoas do interior para a capital, e naturalmente essa onda continua. Você concorda comigo? Vamos ver quem que de 80 até agora migrou do interior do estado de Minas para cá. Quem veio do estado de Minas para cá? Do interior de Minas para a capital. Nós temos alguns. Quem veio de uma outra cidade de um outro estado para Belo Horizonte? Quem veio? Olha aqui, nós temos alguns também. Essa realidade, ela está presente dentro do nosso ambiente natural, essa migração do interior de outros estados para a capital. Mas um grande movimento, principalmente em cidades polos ao redor do mundo, há uma atração natural por questões econômicas de imigrantes vindo das regiões mais pobres do mundo para grandes países ricos do mundo. Há uma atração natural para Estados Unidos e Canadá, há uma atração natural para alguns países da Europa, para alguns países da Ásia, como a Hong Kong, Singapura, Austrália. Dentro da Europa temos esses contextos, e esses elementos estão presentes. O que levou a isso? Primeiro foi o boom da globalização dentro da esfera econômica, houve essa polarização dos mais ricos e mais pobres, acentuou-se, na verdade. Houve essa atração para o urbano, que é parte da globalização também. As pessoas estão deixando, por razões econômicas, por razões educacionais, migrando do interior para o urbano. Isso tem afetado em três áreas, que é exatamente o que a gente vai estar vendo como um risco, não apenas em cidades como na Europa, nos Estados Unidos, mas até mesmo uma possibilidade de nós vivermos esses conflitos dentro da nossa realidade brasileira, porque a partir de 2008, mais ou menos, o Brasil começou a crescer economicamente, se classificou como um dos países emergentes do BRIC, e ele naturalmente está sendo um elemento de atração de imigrantes para o Brasil. E é muito interessante nós darmos uma pausa e observarmos a realidade de que na Inglaterra, a partir de... Eu mencionei isso na outra vez que nós estivemos aqui, que a Inglaterra, ela não trabalhou com os imigrantes muçulmanos que eram pró-Ocidente, pós-Segunda Guerra Mundial. Foram pessoas chaves que ajudaram os países aliados no norte da África, Oriente Médio, Ásia Central, ali, Afeganistão, Paquistão, aquela região ali. Eles ajudaram, eles receberam vistos, eles vieram morar na Europa, permaneceram na Europa, e a igreja inglesa nunca os alcançou com ferramentas transculturais dentro do seu contexto local. E é interessante porque a igreja inglesa até então estava vivendo o final do seu momento de expansão missiológica transcultural. Existia um grupo de ingleses dentro das igrejas inglesas que tinham uma visão transcultural, tinham as ferramentas transculturais para alcançar todas aquelas etnias muçulmanas pró-Oriente, que já não queriam mais viver dentro do contexto islâmico, mas não foram alcançados. Seus filhos não foram alcançados, seus netos não foram alcançados. Isso na década de 90, os seus netos estavam ali, por causa que houve o boom econômico da globalização, muitos imigrantes, trabalhadores começaram a vir, ilegais ou com documentos, vir trabalhar na Europa, da região da onde os seus bisavós vieram. Essa geração nunca foi aceita, por causa da cor da pele dele, por causa do nome deles, eles foram confundidos com esses imigrantes. Isso não apenas fez com que eles se distanciassem mais da cultura inglesa ou da cultura europeia, mas fez com que eles se abrissem o coração, porque muitos muçulmanos, estudantes ou empresários, vieram com o objetivo de alcançar essa geração perdida, a terceira geração. Onde estavam essa geração na década de 90? Estavam dentro das universidades mais básicas, tipo a City University, Birmingham University. São universidades que não são as tops, são as básicas, assim, populares, e é onde houve um tremendo avivamento islâmico dentro dessas universidades, onde essa geração foi alcançada. Em 97, o Joshua com certeza conhece, porque um dos líderes que eu trabalhava com ele lá, o Dr. J. Smith, era um dos que estavam na linha de frente desse movimento ali nas universidades britânicas. E isso é um exemplo para nós como igreja. Aqui nós começamos a nos conectar com tudo isso que nós estamos falando. O movimento local é uma igreja local com uma perspectiva global e tendo uma influência local, começando dentro disso. E o Brasil hoje, ele tem essas pessoas, mas hoje, dentro de uma realidade mundial, nós temos conflitos socioculturais. Nós vemos esses conflitos dentro de diversas regiões do mundo. Nós temos conflitos étnicos sociais, que os socioculturais é os mais ricos com os mais pobres. Em 96, na Indonésia, houve um grande riot, foi uma grande arrastão. Diversas pessoas das etnias mais pobres muçulmanas invadiram depósitos, lojas, casas, destruindo, matando, roubando, saqueando tudo que os ricos chineses tinham. Isso em 96. Os chineses, por causa dessa polarização, o rico se tornando mais rico e o pobre mais pobre, houve esse crash, né? essa situação dentro da Indonésia, e foi com que, a partir de então, de 96, um avivamento acontecesse entre os chineses e indonesianos. Eles começaram a buscar o Senhor, porque eles viram que dinheiro não nos dava uma proteção. Eles viveram uma crise, filhas estrupadas, esposas estrupadas, negócios destruídos. Eles foram buscar o Senhor, e hoje há uma igreja chinesa, ela está buscando ao Senhor dentro dessa realidade. Mas que não aconteça isso. Se nós olharmos dentro da nossa realidade brasileira, essa polarização, ela está acontecendo mais e mais. Por mais que a classe média ela se tornou média alta e muito mais parecida com a classe alta, mas a classe, essa superficialidade dentro da nossa realidade ainda leva a uma atração desses dois extremos, e é um grande risco dentro da nossa realidade brasileira. O conflito étnico, nós estamos vendo diferentes tipos de conflitos étnicos, seja geopolíticos, de uma cultura, de uma nação sufocando outra nação, ou dentro da própria nação. Muitos dos problemas ali no norte do Iraque é devido a dois grupos étnicos, os curdos, né, e as etnias que são maioritárias dentro do norte da África, dentro do Iraque e da região ali onde eles estão, na Turquia. Mas o conflito étnico-social também faz parte desse processo, e o conflito religioso, né, e nós vemos duas polarizações muito grandes com a globalização se identificando, que são a realidade muçulmana e a realidade evangélica ocidental, sendo mais e mais se destacando, e uma tendência de grandes conflitos. Se você estiver nos Estados Unidos, se você for principalmente na Europa, você vai ver esses conflitos se contextualizando de uma forma bem radical. Ou própria questão da Primavera Árabe, que aconteceu no norte da África, Tunísia, Egito, os países árabes, foram exatamente o pós-moderno levando os jovens a abraçar uma nova forma de pensamento, uma nova forma de mentalidade, questionando as estruturas. Ah, eu sou sunni, muçulmano sunni, eu tenho um privilégio. Ah, o muçulmano xiita não tem esse privilégio. Ah, eu sou dessa etnia, eu estou aqui por gerações dentro desse nível econômico. Por que eu não posso ir? E exatamente esse pensamento pós-moderno explodiu em questionamentos, e esses questionamentos levam a conflitos étnicos, sociais e religiosos dentro dessa realidade. Nós, como igreja que temos, como corpo de Cristo, que temos os absolutos verdadeiros, nós é que somos o sal da terra, nós é que somos a luz do mundo. Se nós não brilharmos, se nós não salgarmos, o caos acontece. Hoje, a sociedade mundial, por causa desse pensamento pós-moderno, por causa desse envolvimento, nós estamos vivendo um colapso como no momento de Babel. No Babel chegou o momento de uma sociedade que era uma sociedade que tinha uma comunhão com Deus, que conhecia os caminhos de Deus, que temia o Senhor. Ela se degradou a tal ponto que se uniram para fazer construir algo que fosse um legado, que era uma verdadeira anátema, né? um objeto que era contra a vontade do Senhor, numa atitude de rebelião ao Senhor. E Deus pôde reverter aquilo, confundindo as línguas. Hoje, essa formação da globalização, ela está nos levando a esses momentos caóticos. Na verdade, acelerou-se a degradação dos absolutos que são os fundamentos bíblicos. A sociedade hoje, ela está dentro de um elemento que na década de 80, 70, houve uma transição de uma cultura cristã para uma cultura secular. O que é isso? A cultura cristã, ela crê e vive os princípios bíblicos. Houve uma transição disso para secular. O que é secular? Você crê, você vai na igreja, mas você não vive mais aquilo. Isso é secular. Depois dessa transição, a partir da década de 90, nós vemos uma popularização do humanismo, uma cultura humanística. Ela não apenas não crê mais, mas ela, dentro de um ambiente humanista, criacionista, sem Deus, eles questionavam os elementos dessa sociedade, mas utilizavam os fundamentos que davam certo. Justiça, igualdade, amor fraternal e tudo mais. Então transicionou, mas a partir de 2000 houve uma transição novamente. E então, com a aceleração da globalização, a sociedade global, ela acelerou o processo de uma cosmovisão, de um pensamento, de uma cultura global pagã. Então, em questão de uma geração, nós vemos uma transição de cristã para secular, de secular para humanista, de humanista para pagã. O que é uma cultura pagã? Uma cultura pagã é uma cultura onde não há nenhuma expressão dos valores de Deus e dos princípios de Deus. Não somente isso, há uma sincronia de confronto, de resistência e de ataque a qualquer expressão de Deus naquele ambiente cultural. E não é isso que nós estamos vivendo, amados. Se nós formos olhar por essa perspectiva, nós vemos que há um caos se contextualizando. Mas é no meio do caos que a igreja do Senhor prevalece. É no meio daquilo que parece que é final, que é apocalíptico, que a igreja do Senhor tem que mais brilhar a luz. Porque somos nós, como igreja do Senhor, vivendo os princípios de Deus, sendo essa visão de Deus, é que nós temos uma forma de solução. E é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando. Nós vamos estar rapidamente observando uma igreja que teve um papel extremamente bíblico. Mas antes, eu gostaria que a gente lesse juntos qual que é o perfil bíblico da igreja local. Vamos ler? Só os homens podem ler a primeira sentença, por favor? Então, essa é um dos lemas que nós precisamos ter. E você tem isso? Nós temos isso? Essa paixão para o que Deus está fazendo aqui na nossa igreja local e também ao redor do mundo. É o micro e o macro. Deus está fazendo algo ao nosso redor, amados. Amém? Eu creio. Convivendo com os irmãos 3 meses, eu vejo quanta coisa Deus está fazendo, não apenas a nível de programa, mas também na vida dos irmãos. E isso tem edificado a minha vida. Eu tenho tido tremendo encorajamento em caminhar com cada um de vocês. Mas o Senhor também está fazendo tremendas coisas ao redor do mundo, com pessoas como nós, com comunidades como a nossa, com pessoas, com famílias como nós, que queremos Deus e queremos ser uma luz no mundo. E isso é importante nós podendo ter essa visão de Deus, não do mundo. Muitas vezes nós temos um relatório, uma perspectiva negativa. Nós precisamos ver o que o mundo, o que o diabo está fazendo, a destruição, o caos, o risco, o perigo, mas também nós precisamos ver o que Deus está fazendo em minha vida, na minha igreja local e ao redor do mundo. Eu preciso dessa perspectiva. Segundo, agora só as mulheres. Amém? Essa é uma realidade de uma igreja local. Ela tem essa dimensão, não apenas de se envolver naquilo que Deus está fazendo aqui, no nosso meio, no seu papel como igreja local, seja dentro da igreja, como na sua Jerusalém, como ela também ela está cumprindo o seu papel nessa realidade global, ao redor do mundo. Amém, amados? Eu também posso testemunhar que nós temos testemunhado, nós temos feito, mas nós podemos fazer mais, e aqui é o nosso desafio. O que o Senhor quer que nós façamos para cumprir o nosso papel na nossa igreja, na nossa Jerusalém, como nos confins da terra? Como que isso pode ser feito simultaneamente? Nós temos a forma clássica, né? Nós nos envolvemos na igreja local, a igreja local fica forte, identificamos alguns vocacionados, separamos esses vocacionados, treinamos, levamos eles para um vocacionado para Judéia e Samaria, esses vocacionados são aprovados, daqui a pouco levanta outros para os confins da terra, nós enviamos para os confins da terra, nós oramos por esses, nós apoiamos esses com cuidado pastoral, e isso é bênção. Glória a Deus por isso, porque eu sei que quando a gente for, nós estamos vivendo esse papel junto com os irmãos, outros também virão. Esse é um modelo bíblico real, mas o que a gente quer desafiar é que existe hoje uma oportunidade não apenas de nós usarmos esse modelo padrão, mas também nós observarmos como a igreja de Israel, como a igreja lá da Inglaterra, como as igrejas na Europa, como a igreja da primitiva, do primeiro século, como que ela viu as nações ao seu redor e utilizou isso para missões locais e alcançando globalmente. Isso que nós vamos chegar, em nome de Jesus. Observando aqui novamente, nós vemos o terceiro ponto. A igreja local sabe como alcançar tanto os locais como os grupos étnicos globais presentes na sua comunidade local. Aqui nós chegamos ao ponto de nós observarmos e perguntarmos para nós mesmos: Senhor, eu tenho observado isso? Senhor, eu tenho feito isso? Eu acho que, independente de qualquer situação, nós temos que alcançar o próximo. Quem seja um brasileiro, seja um internacional, seja uma pessoa que esteja dentro de uma realidade transcultural da minha própria cultura. Mas o ponto é, para eu poder alcançar o que não é da minha realidade cultural, do meu grupo étnico, eu vou precisar de ferramentas. Então, eu preciso identificar quem são, aonde eles estão, como que eu posso ter uma chave do Senhor para poder conectar com essa pessoa e abrir o coração dela e ser esse instrumento para que Jesus seja revelado. A igreja local sabe como alcançar tantos os locais, uma paradinha, Como nós estamos alcançando os locais? Como nós estamos alcançando o nosso próprio povo, os nossos amigos, que sabem a nossa língua, que conhecem os nossos, que ri das nossas piadas, que come, tem o mesmo gosto alimentar que eu? Como eu tenho alcançado isso? E o segundo, uma igreja local, ela também sabe como alcançar os grupos étnicos globais presente na nossa comunidade local. Quais são os grupos da nossa comunidade local? Aonde eles estão? O Brasil é um país tão multiétnico, nós somos formados de africanos, de europeus, de indígenas latinos, tupiniquins, e nós nos misturamos e deu essa massa linda brasileira aqui, ó. Nós somos essa realidade da nossa cultura brasileira. Mas nós também precisamos estar com os nossos olhos abertos, porque Deus quer que nós sejamos uma igreja local, que alcancemos os locais e alcancemos os grupos étnicos que estão ao nosso redor, para que o reino de Deus chegue a essas pessoas, como a experiência de Filipe. Filipe, com um encontro lá no deserto de Gaza, ele tocou uma nação, a Etiópia, o norte da África, que é uma nação que até hoje existe. Um encontro que nós tenhamos, guiado pelo Espírito de Deus, pode mudar uma nação, pode mudar uma vida, pode mudar uma família. Não seria suficiente, amados? Deus nos quer levar a essa dimensão local. É uma oportunidade, e é uma responsabilidade. Porque se nós não começarmos a observar isso, há um grande risco de que tudo isso que nós estamos desfrutando, que foi plantado pelos nossos pais, seja destruído pelos nossos filhos. Uma geração planta, deixa eu lembrar vocês, uma geração planta, a segunda desfruta e a terceira destrói, se a visão não é expandida, se o bastão não é passado. Nós hoje somos resultado, como nação brasileira, daquilo que os nossos pais e avós espirituais plantaram. Eles acreditaram num Brasil para Cristo. Eles colocaram a sua cara e a sua família, expuseram-os ao sertão brasileiro, à hostilidade das diversas variadas formas de ataque do inimigo. Mas o Senhor honrou cada lágrima, cada sacrifício, cada suor e sangue desses irmãos, desses nossos pais espirituais. Mas a nossa geração está desfrutando algo que eles plantaram. Como responsabilidade, nós temos que olhar o local como uma responsabilidade. Nós temos que ir às nações, lá nos confins da terra. Eis-me aqui, Senhor. Mas as nações estão vindo para a nossa realidade local. Para nós alcançarmos, nós temos que usar ferramentas transculturais. Se nós não usarmos ferramentas transculturais, nós corremos o grande risco de não alcançar o coração deles. Ou se nós alcançarmos o coração de um que está buscando ao Senhor, nós podemos limitar a oportunidade dessa pessoa ser como aquele etíope, de poder ser tocado pelo Senhor, transformado pelo Senhor e ser reenviado para a sua nação como um agente de transformação nacional. Amém, amados? Nós precisamos observar isso. O terceiro que vocês não, o último que vocês não conseguem ler aí por causa da tela é: a igreja local envolve-se com as soluções bíblicas para os problemas globais presentes. A solução para a globalização, o pensamento pós-moderno, a anarquia pós-moderna que está se contextualizando a nível de um indivíduo, hoje essa anarquia está, vamos dizer assim, contextualizada dentro da realidade, obrigado, querida. Hoje a Cláudia está aqui, então ela me ajuda bastante. Então, hoje ela está dentro dessa realidade, nós precisamos exatamente trabalhar, porque essa anarquia já, vamos dizer assim, declarada, que está na cabeça dos jovens e adolescentes, vai progredir e crescer, e a solução para esses problemas globais está na verdade absoluta do Senhor, ser apresentada com ferramentas transculturais para a nossa comunidade local e para outras partes do mundo. Vamos dar uma olhada agora dentro desse elemento. São textos conhecidos no livro de Atos, que nós podemos identificar três grupos de igrejas. Não quero dizer que uma igreja está certa ou outra errada. Uma igreja que Deus a chamou para ser uma igreja local, local, ela vai ter o seu trabalho local e vai usar o padrão bíblico de Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Amém. Todas têm que estar envolvidas nisso. Mas que caracteriza-se como a igreja de Jerusalém. Se você for ver a igreja de Jerusalém, ela tem diversas características que a define como uma igreja local. É uma igreja que ela tem a centralidade nela, e dela foi formada uma liderança que é totalmente étnica, cultural. Ela foi formada com todos os discípulos de Jesus, que eram todos galileus, que eram monocultural e étnico, que vieram para Jerusalém, a qual Deus usou tremendamente para alcançar judeu. A igreja de Jerusalém, ela teve dificuldade de contextualizar-se dentro da realidade gentílica. Ela teve dificuldade de interagir, seja na questão cultural, de envolvimento com o judeu, seja na questão teológica, de dificuldade. Não que ela parou. Deus, com a sua misericórdia, foi trabalhando na vida de Pedro, foi trabalhando na vida dos outros apóstolos, para entender que o evangelho não era monoétnico, o evangelho não era centrípeto é a força centrípeta, é para atração. O evangelho não era isso, o evangelho era centrífuga, de expansão. E os apóstolos, eles tiveram essa dificuldade, mesmo sendo usado tremendamente. No Pentecostes, se nós observarmos, nós não temos tempo de trabalhar em todos os detalhes da igreja local Jerusalém. Mas no Pentecoste, que nós vemos pessoas de diversas etnias, se nós formos olhar, eles eram bilíngues, diversas etnias, mas eles tinham um ponto comum: todos eram judeus que vieram para as festas do Pentecoste, e eles estavam ali, porque era a tradição hebraica, judia, de vir para Jerusalém. Eles eram judeus de diversas partes do mundo, mas eram judeus, por ser uma cultura judia. E então os apóstolos não tiveram dificuldade de conexão com as pessoas da mesma cultura. Mas você vê que quando Paulo teve que pregar para o que Deus queria que ele fosse usado para entrar na casa de Cornélio, Deus teve que fazer o quê? O que o Espírito Santo fez? Teve uma visão, enviou quantas vezes? 3 vezes. Então você vê a dificuldade que essa liderança teve de entender o momento local que Deus estava dando para a igreja de Jerusalém. Eles tiveram essa dificuldade de entender que o papel deles era para alcançar judeus, mas também era para alcançar os gentios. Era o evangelho do reino de Deus para todos os povos, línguas e nações. Ao nós olharmos, vamos transicionar para Atos 19, nós vemos o perfil de uma igreja global, uma igreja que foi plantada por estrangeiros, desenvolvido o trabalho com os estrangeiros, ali com um missionário, e daí então, deixado esse missionário, o missionário passa, né? Paulo passou a liderança para as pessoas ali. Ali nós vemos Paulo equipando por 2 anos aquele grupo de discípulos. Depois esses discípulos foram responsáveis por alcançar um outro grupo, a qual Paulo nunca foi. E isso é um papel da igreja global. E esse é o papel, como foi desenvolvido? Pela igreja de Antioquia. Vamos abrir rapidamente em Atos 11. Nós vemos uma realidade muito interessante da forma como o evangelho se expandiu. Vamos ver do versículo 19, vamos ler alguns versículos aqui, para nós termos um embasamento bíblico do que é ser uma igreja local. Versículo 19, Atos 11, 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. É interessante a Bíblia, né? Você já tinha observado isso? Aqui nós vemos um grupo. Então, o que aconteceu? Nós sabemos a história que após a morte de Estevão, por apedrejamento, houve uma perseguição forte na igreja de Jerusalém, que era a igreja apostólica, que estava estagnada no seu papel de levar o evangelho a todos os povos da terra. Veio a perseguição, eles saíram, muitos saíram pregando o evangelho, está a história de Filipe aí, mas houve aqui, nós vemos que esse grupo, ele se deslocou para aquela região e não pregou evangelho para outras pessoas a não ser o judeu. Nós vemos aqui o grupo da igreja local indo para aquela região, um grupo monoétnico. Agora veja o versículo 20, Houve dois grupos, e esse é o segundo grupo. Então, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui um grupo que transicionou a barreira transcultural. Eles viram oportunidades, o coração e a mente estavam abertos para levar o Evangelho para todos os povos. E aqui então o versículo 21, a mão do Senhor estava com eles. É interessante que o primeiro grupo, você não vê nada mais sendo falado deles. Eles simplesmente levaram o Evangelho aos judeus e ficou entre os judeus. O segundo grupo, que também levou aos gentios, há uma descrição muito mais longa e precisa. A primeira coisa, aqui nós vemos no versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Versículo 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, daí nós vemos aqui essa transição. Nós vemos aqui um grupo que começou anunciando o Evangelho no versículo 20. Nós vemos o crescimento e chegando a esse ponto no versículo 24, que muita gente se uniu ao Evangelho do Senhor. Então nós vemos o crescimento desse grupo. Vamos continuar aqui, versículo 24, porque é versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniam naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Primeira vez. Então nós vemos aqui um crescimento dessa igreja. Se nós observarmos essa igreja, nós vamos ver as características dessa igreja local. Primeiro elemento, dentro dessa igreja, nós vemos aqui dentro, nós podemos ver aqui o perfil da igreja, da congregação. Nós vemos nesses versículos que nós lemos, que era um movimento de cristãos. Não era simplesmente uma pessoa falando, não era simplesmente um grupo de apóstolos falando. Nós vimos ali, e logicamente por causa dos dons do Espírito fluindo através das pessoas, por causa do ensino e do perfil de Barnabé e de Paulo, levantando uma liderança múltipla, capacitando-os com os dons espirituais, e eles respondendo, alcançando tanto judeus quanto gentios, nós vemos esse crescimento da igreja em Antioquia. Então, um dos primeiros perfis bíblicos de uma igreja local é que ela tem um movimento de pessoas, né? Cada indivíduo tem o potencial para compartilhar o que Jesus fez por ele e o que ele pode fazer pelas pessoas. Nós vemos claramente aqui essa característica dentro dessas pessoas. Foi a primeira vez que houve uma investida missionária intencional aos gregos, pelos cristãos judeus. A igreja não foi plantada por líderes apostólicos de tempo integral, ministros profissionais, mas como foi na igreja de Jerusalém, ela foi estabelecida por homens e mulheres que contavam suas histórias de Jesus, o que Jesus tinha feito por eles. Eles simplesmente testemunharam Cristo através das suas vidas. Isso foi que levou eles a serem chamados cristãos pela primeira vez. Lógico que veio então a formação da liderança, oficiando os líderes da igreja. Barnabé foi lá, viu, se alegrou com o que estava acontecendo, e ele viu, isso é um papel de uma igreja local, ela tem uma conexão com igrejas locais, ela não se torna uma barreira, não, nós somos agora a próxima onda do Senhor, a próximo mover do Espírito, então vocês que estão no mover antigo, pode deixar para lá, não, se você for ver depois, Pedro vem a morar aqui nessa região de Antioquia. Nós vemos a igreja de Jerusalém vindo e confirmando aquilo que Deus estava fazendo, que era realmente, houve uma confirmação apostólica, houve um relacionamento de liderança, não apenas isso, mas foi enviado um apóstolo, como apóstolo, ou enviado Barnabé. Barnabé que tinha uma capacidade bicultural, e uma sensibilidade, e esse é o perfil de um líder. O perfil de líder, ele se dá bem com a liderança desse estilo de igreja local, mas ele está envolvido dentro de uma igreja local, que alcança as nações na sua região, e envia e é enviado. Isso é tremendo. Nós queremos ser essa igreja, e eu creio na vida do Sóstenes e o testemunho que ele tem sido, que essa igreja tem um tremendo potencial de ser, e o que eu digo, que já é essa igreja local. Amém, amados? Amém. Esse perfil de liderança, de interação com outras igrejas, de interação é muito importante. Um outro perfil dessa igreja que nós vemos é o envolvimento dessas pessoas. Se você for ver, aqui começou com um grupo de pessoas contando seus testemunhos. Daqui a pouco o que Deus acrescenta? Um apóstolo vindo de Jerusalém. Depois o que esse apóstolo faz? Ele traz uma pessoa que tinha um papel apostólico, que tinha um potencial que era acima dele, vindo congregar e participar nos ensinamentos, que é Paulo. E daí nós vemos no capítulo 13 o crescimento dessa igreja. Não houve apenas um crescimento numérico, houve um crescimento de qualidade e um envolvimento de missões. Eles alcançaram o seu local, alcançando as nações que estavam ao redor. Veja o capítulo 13 de Atos, 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Isso é um crescimento, um amadurecimento da igreja. No capítulo 11, nós tínhamos basicamente irmãos que se reuniam e evangelizavam. Daqui a pouco veio um, começou a congregar, fortalecer, ensinar. Se você vê no versículo 11, aqui, que eles aprofundaram o seu chamado. Nós vemos aqui o crescimento do envolvimento deles, a continuação do movimento, da interação dos líderes no tempo integral, treinando e equipando pessoas em suas comunidades, e para a expansão do reino de Deus, tanto localmente como globalmente. No capítulo 13, então, diz que ali havia profetas e mestres, e nós vemos pelo histórico aqui do nome desses irmãos, Barnabé, lógico, o Barnabé, Simeão, nome, sobrenome Níger, Lúcio, aqui nós vemos um afro, um africano aqui com esse nome, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, aqui ele era um irmão de criação de Herodes, o tetrarca. Então nós vemos essa multietnia formando essa liderança múltipla, étnica, dentro da realidade da igreja local. É muito interessante esse ponto. Nós vemos que não apenas a congregação, ela tinha um envolvimento no evangelismo e nos ministérios de liderança, mas o perfil da liderança era um perfil de mentoreado, um perfil de uma liderança que delegava autoridade, que identificava os papéis, que trazia, aqui está faltando essa pessoa, então vamos trazer essa pessoa aqui para trabalhar. Barnabé não ficou ali tentando fazer uma coisa que ele não conseguia, ele identificou uma necessidade a qual Paulo poderia corresponder, ele foi lá e trouxe Paulo para acrescentar a igreja. Então esse é um perfil, e há uma profundidade muito grande na questão do perfil da liderança de Barnabé, que formou essa liderança múltipla. Se você for vendo o versículo, voltando ao capítulo 11, ele era um homem comum, ele não era um apóstolo e nem um extraordinário mestre, ele tinha um bom relacionamento com líderes da igreja de Jerusalém e Antioquia, ele conseguia ver o que Deus estava fazendo. Olha o versículo 11, 23, o que Deus estava fazendo e se alegrava nisso. Ele chegou num local onde não foi ele que fez, viu o que Deus estava fazendo e se alegrou nisso. Isso é uma visão, sensibilidade espiritual dessa liderança. Versículo 23b, ele encorajava muitos a permanecer no Senhor. Esse é o perfil desse líder que forma a igreja local dentro dessa realidade. Agora o versículo 11, 24, ele era um bom homem, um testemunho de um fruto do Espírito Santo, a bondade dentro desse homem. Ele era cheio do Espírito Santo e de fé, são frutos do Espírito Santo na vida desse homem. Ele era obediente, ele ouvia Deus, E essa é uma característica, e com certeza esse perfil de Barnabé, ele pôde multiplicar na vida daquela congregação, e aquela congregação, agora parte do capítulo 3, a também ouvir Deus. Eles começaram a ouvir Deus e entender que o papel local deles estava envolvido, alcançando as nações que estavam ao seu redor, mas também atuando naquela outra realidade. Então nós vemos aqui o papel de Barnabé interessante. Aqui rapidinho, uma curiosidade aqui. Barnabé, ele teve um papel, você não vê nenhum livro, carta, né, de Barnabé. Você não vê nenhum questionamento dele, é um apóstolo de Cristo. Você vê Barnabé como um companheiro de Paulo. Mas Barnabé, ele é muito mais do que isso. Primeiro, ele foi um dos líderes apontados e enviados por Jerusalém para Antioquia. Segundo, ele teve um papel fortíssimo na vida de Paulo, de Lucas e de Marcos. Primeira ação de Barnabé foi quando Paulo, ainda novo, ministerialmente, voltou da Arábia e teve dificuldade de se congregar com os irmãos de Jerusalém. Foi Barnabé que foi lá, pegou ele e tal, ajudou ele, Paulo foi para Tarso. Barnabé foi enviado para Antioquia, em Antioquia, Barnabé viu que Paulo poderia ser usado, trouxe Barnabé para estar junto. Depois nós conhecemos a história que ele, junto com Paulo, que eram a liderança da igreja, junto com esses outros irmãos, foram apontados pelo Espírito Santo, e junto com a liderança da igreja, a igreja foi testificada e eles foram enviados. Você vê claramente no livro, era Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, daqui a pouco transiciona, Paulo, Barnabé, daqui a pouco é Paulo, e Barnabé sai de cena. Isso é um perfil que formação de líder, restaurar líderes caídos, enviar líderes, ir com eles até um certo ponto, liberá-los para irem. Esse é um papel de uma liderança consciente e madura que treina essas pessoas. Lucas, como que Paulo usou a vida de Lucas? Nós sabemos que Barnabé teve um papel fundamental na vida de Lucas, na vida de Marcos. Se nós observarmos aqui, se Barnabé não tivesse ministrado na vida de Paulo, nós não teríamos todas as cartas paulinas. Se Barnabé não tivesse trabalhado na vida de Lucas, nós não teríamos o Evangelho de Lucas, e nós não teríamos o livro de Atos. Se Barnabé não tivesse trabalhado na vida de Marcos, nós não teríamos o Evangelho de Marcos. Olha só quanta coisa nós perdemos. Agora, dentro dos meus estudos, e há um questionamento sobre o livro de Hebreus. Para mim, a pessoa que mais teria o perfil de escrever o livro de Hebreus seria Barnabé. Então, considere comigo o livro de Hebreus sendo de Barnabé, então não teríamos tudo isso aí. Se Barnabé não tivesse exercido o seu ministério, olha só o que nós teríamos do Novo Testamento. Que legado nós teríamos perdido da história, dos princípios, da verdade do Senhor. Dentro de uma perspectiva humana, logicamente. O que eu quero dizer é que um líder, uma liderança local, ela vai ter esse papel tremendo. Vamos transicionar agora aqui para ver o papel de uma igreja local. Nós temos aqui, cabe a eu e você pensarmos sobre esses valores. Nós temos que como igreja local, nós estamos envolvidos dentro de uma realidade global. Você concorda comigo? Nós temos internacionais ao nosso redor? Nós temos nações ao nosso redor. Nós precisamos pedir para que o Senhor abra os nossos olhos. Nós temos que entender que o pensamento pós-moderno, ele está tentando se infiltrar na nossa rotina, nos nossos pensamentos, nos nossos hábitos, corromper os nossos absolutos de Deus. E nós precisamos estar não apenas nos protegendo disso, mas também observar que nós estamos tendo um tanto de internacionais ao nosso redor, nós temos um tanto de pessoas que abraçaram esse pensamento pós-moderno e estão com suas vidas em risco, colocando seus filhos em risco, suas famílias em risco, e nós precisamos ser esse instrumento para levar essa verdade a essas pessoas. Quanto mais as pessoas abraçam o pensamento pós-moderno, mais nós necessitamos de ferramentas transculturais, é como nós necessitarmos de alcançarmos uma pessoa com uma outra língua, com um outro pensamento. Se as pessoas que não são cristãos, eles têm uma tendência de estar abraçando isso, e nós precisamos estar atuando como lembrando que temos valores eternos. Nós precisamos viver esses valores eternos, nós precisamos celebrar esses valores eternos, nós precisamos que as nossas comunidades, as nossas igrejas, elas devem ser comunidades calorosas, sadias e honestas. Nós temos que ser transparentes, quebrar todas as formas de religiosidades e podermos ser pontes dentro dessas culturas que estão ao nosso redor. Se nós sairmos daqui agora e irmos para o mercado municipal, aqui a Feira Hip, se nós formos para um shopping no Savassi, qual que vai ser as nossas ferramentas transculturais para conectarmos com essas pessoas, para desenvolvermos relacionamentos, para que as pessoas quebrem todos os paradigmas, que elas possam ver: ah, você é cristão, ah, você é da teoria da prosperidade, você é do caicai, você é do dar dinheiro para o pastor. Esses paradigmas precisam cair, e a forma de nós cair isso é nós sermos aberto, que as pessoas vejam Cristo em nós, que elas vejam aquilo que nós estamos falando, seja o que nós estamos vivendo, e isso nós precisamos ser intencionais nesse processo. Nós já vivemos isso é um grande privilégio e bênção do Senhor. O ponto é como nós estamos sendo intencionais para mostrar isso à vida dos nossos amigos, dos nossos pessoas com quem nós trabalhamos e tudo mais. Os nossos líderes devem ser coerentes e reais, e graças a Deus nós temos uma liderança abençoada. Você não, isso não está apenas no papel do pastor Sóstenes e da Dani, está na vida de cada um de nós que temos papéis de responsabilidade na igreja. Nós precisamos ter essa paixão, estarmos conectados com as pessoas, estarmos em relacionamento. Como isso muitas vezes é difícil, com o ativismo, com as atividades, com as responsabilidades, e nós precisamos simplesmente parar para ouvir essas pessoas. A igreja precisa ser cristocêntrica, e graças a Deus nós vemos nesses meses que temos caminhado aqui, que a igreja tem procurado viver Cristo, os princípios de Cristo. Não é uma metodologia acima da palavra, não é um alvo numérico, é simplesmente nós vivemos esse evangelho, e nós precisamos disso. Devemos ter uma cosmovisão cristã completa, não é simplesmente um segmento da nossa vida. Ah, domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira eu tenho uma dinâmica, uma interação cristã, o resto do meu dia eu simplesmente me adapto à cultura da minha escola, do meu trabalho, da minha geração, e simplesmente vivo nisso daí. E nós precisamos saber como não apenas ter uma cosmovisão cristã completa, mas saber explicar nossa fé e como adaptar os valores eternos à nova realidade global. E, acima de tudo, vivê-los de forma real e apaixonante para a glória de Deus. Nós precisamos celebrar isso, nós precisamos viver isso. E eu gostaria que a gente desse uma olhada agora, basicamente, como que nós podemos viver isso. Como identificar oportunidades locais na realidade local? Nós vamos identificar, dentro de uma realidade, de um plano de ação, nós precisamos, exatamente para sermos essa igreja local, nós temos que ver as oportunidades que nós temos nas nações ao redor do mundo, e essas nações que estão vindo para a nossa realidade. Então nós vamos olhar em três grupos que estão aqui na nossa realidade local, que precisam de ferramentas transculturais para serem alcançados. E nós vamos observar as oportunidades, identificar esses grupos. Depois nós vamos ter iniciativas locais. O que que nós poderíamos fazer? O que que poderia ser feito? O que que poderia fazer? E é isso que nós podemos trabalhar aqui nesses três grupos. O primeiro grupo é o dos trabalhadores internacionais. Nós temos, dentro dos trabalhadores internacionais em Belo Horizonte, numa cidade como Belo Horizonte, com certeza ele tem executivos, que é um grupo, um perfil, com uma ferramenta, com um estilo de conexão com as pessoas, porque o ponto não é nós sermos ouvidos, é eles ouvirem. Porque para nós, muitas vezes, é mais fácil chegar e orar aqui. Eu vou falar, mas será que eles vão ouvir? Aí que nós precisamos ter as ferramentas para chegar ao coração das pessoas. Como alcançar um executivo internacional? Ele representa uma nação. Como alcançar o nível do trabalhador que ele veio aqui, ele é um trabalhador no nível popular. Ele está morando aqui por um período curto, um período longo. Dentro desses trabalhadores tem, a gente pode colocar aqui um grupo de pessoas técnicos, pessoas que tentaram a vida, conseguiram o visto permanente, estão morando aqui, são trabalhadores, não é refugiados, não estamos falando ainda. Então, executivos, pode ser dentro de uma empresa, pode ser dentro de uma escola internacional, que seja de outra nação, pode ser da América Latina, pode ser da Europa, qualquer outro país. Então, seriam os executivos, dentro dessa área, professores e tudo mais. Trabalhadores é o cara que veio tentar a vida aqui, conseguiu o visto, ele vem de um país estável, ele optou para vir aqui, ou um emprego que apareceu dentro desse perfil de trabalhadores, ele tem um trabalho comum. Por exemplo, eu fui num restaurante, eu vi um grupo de jovens trabalhando lá, que não eram brasileiros. Aqui, dentro desse grupo, daí nós temos o terceiro grupo de internacional, que são os estudantes internacionais. Eles estão presentes aqui. Como nós podemos alcançá-los? E daí, então, nós temos esses três grupos que nós podemos trabalhar. O executivo, o trabalhador esse padrão e os estudantes. Esse é o primeiro grupo. Você tem acesso a esses grupos? Você conhece alguém? Talvez mora perto da sua casa, talvez você viu ali o gringo falando, ou o cara com sotaque latino. Aonde estão? Qual que é a categoria dele? Porque esses três grupos têm estratégias para nós alcançarmos. Nós precisamos identificá-los. O segundo grupo são os refugiados. Nós temos refugiados vindo aqui, tem organizações cristãs, tem grupos cristãos que estão trabalhando. Eu identifiquei dois grupos que nós podemos visitá-los, nós podemos ouvi-los, nós podemos ir. De repente, nós podemos ir com um grupo de 5 pessoas, de 10 pessoas. Um amigo meu aqui numa igreja metodista, ele recebe 3 famílias, 2 famílias, está vindo a terceira, de sírios, que acabaram de chegar da guerra, que são evangélicos, que são cristãos, que têm filhas, jovens e adolescentes, que têm um menino ainda que é criança. E eles estão aqui presentes, estão aprendendo português. Como que nós podemos identificar essas pessoas? É o primeiro passo. Existe um grupo enorme de haitianos que estão presentes aqui, no Brasil e em Belo Horizonte. O que eles estão fazendo? Aonde eles estão? De repente, eles estão trabalhando ali, abastecendo o carro na rua. De repente, eles estão trabalhando em algum local. De repente, eles estão em algum lugar se reunindo. Vamos identificá-los? Vamos procurar criar uma oportunidade para simplesmente ir ouvir e ver, ouvi-los e ouvir Deus. Como que nós podemos ser essa igreja local? Ou nós vamos só alcançar o judeu? Nós vamos só alcançar os brasileiros? Não tem nada errado com isso, mas para nós sermos uma Antioquia, ela começa com um movimento de cristãos, de seguidores de Jesus, proclamando, testemunhando, para isso eles identificando essas pessoas. O terceiro grupo são os menos alcançados no Brasil, que precisam de ferramentas transculturais. Temos o CEMU, Escola de Risco de Crianças. A realidade de uma classe média para uma realidade de uma comunidade favela é um outro mundo que precisa de ferramentas transculturais. Nós estamos dispostos a ir ali no primeiro grupo, nós estamos falando da classe alta, muitas vezes. Aqui nós estamos falando da classe baixa, que também precisa, muitas vezes, de ferramentas transculturais. O que vocês acham de nós identificarmos uma comunidade quilombola num raio aqui de 2 horas de viagem, que nós pudemos ir num dia, saímos sábado de manhã, vamos até eles, visitamos eles, fazemos um trabalho com as crianças, ouvimos eles, temos uma refeição e voltamos. Isso são grupos étnicos brasileiros que estão presentes aqui. O que vocês acham de um grupo indígena aqui por perto? De repente, existem famílias indígenas morando em alguma região aqui em Belo Horizonte que nós podemos ir e ouvi-los e ver, de repente, servirem em alguma forma. O que vocês acham? Precisamos identificar essas oportunidades e precisamos ter um plano de ação para irmos. Vamos trabalhar em cima disso? Eu gostaria eu passei uma lista de nomes, de e-mails. Nós vamos passar todo esse materiais para vocês e vamos sincronizar uma agenda junto com a liderança da igreja aqui, para que você identifique um grupo que você queira atuar, um grupo que você tenha ferramentas em você. né? De repente você fala inglês, você tem uma condição por causa do teu perfil de trabalho, de ação, você tem um acesso maior a trabalhadores internacionais. Talvez você tenha uma paixão e um desejo de trabalhar com refugiados internacionais. Talvez a tua paixão forte é para alcançar os menos alcançados no Brasil. Nós podemos fazer isso. Amém? Se você já tem o interesse de se envolver num desses grupos, se você já tem algum contato, eu conheço alguém, eu quero te desafiar ao longo dessa semana, de nós aproveitarmos esse momento de Natal, de nós desenvolvermos uma oportunidade de até o mês de dezembro nós fazermos uma visita, pelo menos em um desses três grupos aqui dentro, seja para uma pessoa, uma família ou um grupo de pessoas, conforme vocês, nós, como igreja, estivermos trabalhando nisso. Quem vai orar e buscar alguém dentro desses três grupos? Para nós comunicarmos e trabalharmos. Então, nós vamos estar nos programando, não vai ser uma coisa aqui, o programa é esse, nós vamos fazer juntos, em nome de Jesus. Nada que venha a ser grande, uma coisa natural, uma coisa direcionada pelo Espírito Santo, para nós sentarmos e vermos quais são as nações ao nosso redor. De repente, nós vamos poder, no próximo culto de missões, nós trazermos esses grupos de relacionamentos que vão iniciar a partir de hoje. E eles virem e simplesmente serem expostos a isso que nós estamos vivendo. Amém, amados? Amém. Mas para isso nós temos que caminhar juntos. Uma igreja local é um movimento de cristãos, não é uma pessoa simplesmente, é nós fazendo juntos. Amém? Vamos orar? Fica em pé. Pai, quanta oportunidade nós temos ao redor do mundo, Senhor, de proclamar o Teu reino, de fazer a Tua vontade, fazer o Teu nome conhecido. Queremos ser instrumentos aqui, na nossa Jerusalém, na nossa Belo Horizonte, na nossa grande Belo Horizonte, no estado de Minas, ó Pai. Senhor, eu te peço para que cada um que ouviu possa receber a semente do Senhor, que possa gerar e dar frutos, amor, paixão, disponibilidade para sermos uma igreja local, glocal, uma igreja local com uma visão do que tu estás fazendo, ver as oportunidades da expansão do reino de Deus entre as nações que estão ao nosso redor. Senhor, que nesse primeiro passo, essa chamada macedônica, Senhor, de atravessarmos as nossas fronteiras culturais locais para alcançarmos as nações que estão aqui ao nosso redor, possa estar sendo iniciada hoje. Pai, testifica no coração dos meus irmãos, Senhor, nós pedimos, Senhor, que nós tenhamos profissionais internacionais, que nós tenhamos refugiados, que nós tenhamos acesso, Senhor, aos menos alcançados brasileiros, que nós tenhamos a capacidade transcultural de levar o Evangelho do Reino a essas pessoas, expressar o Teu amor dentro dessa realidade dessas pessoas, Pai, no nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, amém, amém. Deus abençoe, amados, um bom almoço e, por favor, vamos agora então estar antenado com os internacionais ao nosso redor, tá bom? Nós queremos visitá-los, conhecê-los, ouvir a história deles e poder ser esse instrumento da igreja local atingindo as nações globais. Amém? Em nome de Jesus.